Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o Eric Auerbach. O Eric Auerbach, aqueles que se interessam por literatura, certamente já leram um clássico escrito por ele, que é o Mimesis, publicado aqui no Brasil pela editora Perspectiva já há muitos anos. Né? É um livro que todo estudante de letras precisa, pelo menos, ler um dos ensaios que estão ali, no mínimo. Mas, como vocês viram, eu escolhi dele um ensaio que não consta do Mises, consta de um outro livro que foi publicado bem posteriormente, que é o Ensaios de Literatura Ocidental. Bom, o Auerbach é um filólogo, um filólogo como raramente nós encontramos nos dias de hoje. Um homem de uma formação humanística completa, digamos. Ele se doutorou na Alemanha, mas em 1935 ele foi obrigado a sair do país, por causa, é claro, do regime nazista. Ele foi para a Turquia, para Istambul, onde ficou ali durante alguns anos. Ali, inclusive, ele escreveu Mimesis. E depois, então, foi para os Estados Unidos, onde foi professor, acho que em duas universidades, e onde depois ele acabou falecendo em 1957, pelo que eu me lembro. Este ensaio que nós vamos ler é um ensaio escrito provavelmente em 1953, em 1954. É um ensaio, portanto, já do final da vida do Auerbach. Mas vamos começar, então, gradativamente, vamos estudar o ensaio. Percebam que o nosso objetivo aqui não é analisar o conteúdo do ensaio. Não vamos perder de vista isso. Quer dizer, o nosso objetivo não é ver se as afirmações que o Auerbach faz sobre Dante estão corretas ou não. Inclusive porque, para fazer isto, nós precisaríamos ser especialistas em Dante Alighieri, o que absolutamente não é o meu caso. Mas vamos estudar, principalmente, que é o que nos interessa neste curso, é estudar a forma do ensaio, a forma que o ensaio adquire nas mãos do Auerbach. Quer dizer, o que ele faz com esse gênero, do qual nós já vimos vários exemplos neste curso. Então, vamos tentar perceber principalmente como ele organiza as ideias, como ele organiza as ideias, como ele explana sobre o tema que ele escolhe. Um tema, aliás, quando nós lemos o título, a impressão que nós temos é de ser um tema limitadíssimo. É um tema limitadíssimo, quer dizer, os apelos ao leitor em Dante. Quer dizer, a impressão que nós temos é de que nós vamos ler um texto muito restrito, que vai abarcar um nicho, um universo muito restrito dentro da obra do Dante. E também temos a impressão que vai ser um assunto, de certa forma, até cansativo, quase sempre, pelo menos nos trabalhos universitários, nas monografias, nas dissertações de mestrado, né, nos doutorados, quanto mais o texto trata de uma coisa muito específica, mais ele se torna enfadonho se o autor não tiver um bom estilo, né? Não souber escrever bem, não tiver, enfim, uma técnica apropriada para desenvolver bem a sua ideia. Né? Mas vamos começar aqui lendo este primeiro parágrafo. Né? Há cerca de 20 passagens na comédia, ele se refere, é claro, à Divina Comédia, nas quais Dante, interrompendo a narrativa, dirige-se ao leitor, instando-o a compartilhar as experiências e os sentimentos do poeta, a testemunhar algum evento milagroso, a notar alguma peculiaridade de conteúdo ou estilo, a intensificar sua atenção para o verdadeiro sentido, ou mesmo a interromper a leitura, caso não esteja devidamente preparado para prosseguir. A maioria das passagens em questão é altamente dramática, manifestando em relação ao leitor, ao mesmo tempo, a intimidade de um irmão e a superioridade de um profeta doutrinador. Bem, este parágrafo inicial, ele é a síntese do ensaio. É a síntese disso. O que nós vamos ver no decorrer do ensaio são os desdobramentos dessa síntese. É a maneira como ele vai, então, desenvolver essa ideia e vai aprofundá-la, vai aprimorá-la, até chegar, então, ao final do ensaio, que as páginas finais, que são verdadeiro clímax, né? E ele completa. O professor Hermann Gmelin, que as arrolou e discutiu em artigo recente, né? Quando ele se refere a um artigo de 1951, nós vemos aqui pela nota, está correto ao afirmar que tais apelos ao leitor são um dos traços estilísticos mais significativos em Dante e que revelam uma nova relação entre o leitor e o poeta. Bom, muito bem. É muito interessante, né? Quer dizer, este parágrafo é muito interessante, este final é muito interessante. Por quê? Porque Auerbach nos mostra que ele está partindo de algo, de uma informação que já é dada. Quer dizer, ele não está partindo de uma ideia original, de uma conclusão que é apenas sua, né? De uma... Enfim, ele não está inovando, não está criando nada novo, né? Não, ele é ao contrário, ele inclusive cita aqui a fonte, uma fonte, aliás, muito curiosa, porque o Hermann Gmelin, ele foi um filólogo alemão também, que em 1933 se filiou ao Partido Nazista, né? E que, então, teve uma atitude completamente diferente, né, em termos políticos do Auerbach. Né? Quer dizer, talvez não fosse judeu, não foi obrigado a sair da Alemanha, e se comportou como muitos que se comportaram na época, quer dizer, se submeteu a hegemonia do Partido Nazista para se manter atuante na universidade. Mas o Auerbach não tem problema nenhum em citá-lo. Né? Aliás, é uma das características do Auerbach. Né? É um homem muito livre, um homem que respeita muito, inclusive, aquelas pessoas das quais ele discorda. E os escritores dos quais ele discorda também, né? Quer dizer, se vocês virem, por exemplo, se vocês olharem aqui lerem neste mesmo livro um ensaio dele sobre Baudelaire, vocês verão que ele o tempo inteiro discorda do Baudelaire, né? Mas discorda de uma forma altamente diplomática, né? Bom, mas muito bem, quer dizer, então este é um início de um ensaio que aparentemente não promete muito, né? Não vai tratar de algo original, né? Vai falar sobre uma ideia que poucos anos antes já havia sido analisada por um filólogo alemão, e nos dá toda a impressão de que se trata de um tema extremamente específico, né? Extremamente, um universo muito reduzido, né? Mas percebam que também este parágrafo, né? Este primeiro parágrafo é um parágrafo, um parágrafo extremamente bem construído, né? Quer dizer, ele sintetiza os tipos de apelos, né? De apelo ao leitor que surgem em Dante, né? E faz então com que o nosso interesse não diminua, né? Mas também não é nada empolgante, né? Nós terminamos de ler e falamos, bom, vamos ver o que o Auerbach vai falar, né? Afinal de contas, para quem o conhece, é uma referência. Então você diz, bom, vamos dar um voto de confiança, né? Afinal, é o Erich Auerbach. Muito bem, então nós continuamos lendo, eu espero que vocês tenham já lido, né? E o que acontece? Quer dizer, ele começa então lentamente, né, a ampliar o horizonte do leitor, né? Quer dizer, e o faz de que maneira? O faz, em primeiro lugar, indo em direção ao passado. Quer dizer, ele vai buscar, então, os autores da antiguidade, né, nos quais esse apelo ao leitor, né, ou algo semelhante ao apelo ao leitor de Dante, quer dizer, já teria surgido, né? Autores nos quais, possivelmente, Dante, inclusive, teria se inspirado, né? E este período, né, este parágrafo que ocupa toda a página 112, é, de fato, um exemplo de erudição, né? Um exemplo estimulante, né? Percebam que, pelas notas, né, você tem, fica claro para o leitor que não se trata de um autor que está falando de maneira superficial, né, mas é de alguém que realmente sabe o que está falando. Ele não só demonstra que tem acesso às fontes, mas demonstra que efetivamente as estudou. Então, este segundo parágrafo, quer dizer, já muda um pouco o tom no ensaio. É uma promessa de um diálogo, né? De um diálogo estimulante, e que ele, um diálogo muito, isso muito interessante, porque é um diálogo que ele começa a manter com um único aspecto estilístico da obra do Dante, né? Dentre os milhares de aspectos estilísticos que ele poderia enfocar, né? Quer dizer, ele escolhe apenas esse. E vai então começar a desenvolver, né? E depois que ele nos dá os exemplos todos da antiguidade, ele passa então a exemplos medievais, né? E não só dá esses exemplos, né, mas os explica. Ainda que de forma concisa, ainda que ele faça isso de forma concisa, exatamente como ele fez nos exemplos da literatura antiga, né? Mas ele os explica, quer dizer, ele contextualiza, né, tudo para o leitor. Quer dizer, o leitor não se sente completamente perdido. Quer dizer, o leitor se sente talvez um pouco constrangido, né? Afinal, é um universo de conhecimento que pouquíssimas pessoas têm. É uma erudição surpreendente, né? A própria obra, o conjunto da obra do Auerbach comprova isso, né? E, no entanto, apesar dessa diversidade de exemplos, né, o eixo do ensaio não se perde, né? Claro, ele escolhe com perfeição os seus exemplos, ele escolhe exemplos que tenham referência com aquilo que ele está, com aquilo que é o tema central do seu estudo, né? Quer dizer, tudo leva a Dante, né, de uma forma ou de outra. E uma outra questão importante no Erich Auerbach, né? Percebam que o texto dele, né, a linguagem do Auerbach é uma linguagem límpida, né? Ele escreve num estilo perfeitamente compreensível, né, inclusive para um leigo, né, uma pessoa que não seja formada na área de letras, na área de literatura, mas que tenha interesse, né, em conhecer o assunto, ela pode perfeitamente ler este texto, né? Quer dizer, não há aqui, não há não há aqui aquele jargão, né, acadêmico que nós cansamos de ver em grande parte da ensaística contemporânea, né? Inclusive no Brasil, né? Quer dizer, são poucos, pouquíssimos, né, os autores nacionais que não acabam se submetendo ao jargão acadêmico, né? Quer dizer, não acabam utilizando uma linguagem hermética. Mas percebo que, quer dizer, todo esse linguajar da área de linguística, né, quer dizer, todos esses termos que são que o Thomas Pavel chama de verniz onírico, né, quer dizer, tudo isso, nada disso existe na obra do Auerbach, né, ele consegue escrever de uma maneira absolutamente clara, né. E quando ele chega aqui na página 115, né, ele começa então a falar sobre um aspecto, sobre um tipo de apelo específico, né, que é o apelo religioso. Por quê? Porque ele diz que apesar do sublime dantesco, né, ele está falando sobre o estilo do Dante, ser de influência virgiliana, né? Quer dizer, na verdade, a sua premência é toda baseada em Santo Agostinho, né? Então, por causa disso, ele forçosamente tem que entrar no aspecto religioso, né? E não só por isso, mas, quer dizer, a própria Divina Comédia é uma obra de cunho religioso, né? De cunho profundamente religioso, né? Bom, e de novo, então, ele se refere a exemplos da Antiguidade, da Idade Média. De novo, ele contextualiza esses exemplos e então passa, dá um novo passo, né? Dá um novo passo e entra na questão da retórica, né? E vai tratar, então, vai inserir esses exemplos no corpo da retórica antiga e da retórica medieval, né? E dentro da retórica vai se referir a uma figura específica, que é a figura da apóstrofe, né? Essa interrupção que o orador, né, ou o poeta faz para se referir a a um terceiro, alguém que está fora do contexto no qual o poeta ou o orador está falando. Né? E, novamente, ele exemplifica. Né? Ele exemplifica. Por quê? Porque o seu interesse é nitidamente um interesse didático. Quer dizer, ele quer não só comprovar a sua ideia, mas a nítida impressão que nós temos é que ele constantemente quer ensinar. Né? Ele quer não só... Ele não tem nada a esconder. Né? Essa é a grande impressão que ele nos faz. Né? Quer dizer, ele não esconde o jogo. Né? Vou falar de uma maneira bem coloquial. Né? Ele não fica escondendo uma carta na manga. Né? Mas não, ele é muito claro, ele é muito... Né? Como eu disse a vocês, ele tem um estilo que chega a ser translúcido, né? De tão claro que ele é. E fala, então, da retórica na antiguidade, da retórica medieval, e lentamente, então, quando nós chegamos na página 118, ele começa a demarcar bem o seu objeto de estudo. Né? E vai se concentrar, então, a partir desse ponto, né, no apelo ao leitor utilizado por Jones. Né? Claro, ele já falou antes sobre isso. Mas a partir de agora ele vai se concentrar mais. E vejam, nós estamos agora na oitava página do ensaio. Né? Tudo que ele fez até aqui, nós podemos considerar como uma introdução, né? Como uma preparação para entrar realmente no assunto do qual ele vai trabalhar. Né? Mas, então, isso é muito importante também, né? no estilo do Alba. Não se trata de uma demonstração gratuita de erudição. Né? Não se trata de um texto pedante, né? Não. Além dele ser leve, todas as informações que ele nos deu até aqui não são fruto de um eruditismo, né? De um eruditismo banal, de alguma coisa que não tem porquê, que não tem finalidade, mas que quer apenas demonstrar que ele sabe do que ele está falando. Né? Absolutamente. Quer dizer, tudo converge para este ponto. Né? Quer dizer, tudo nos levou a este ponto. Né? Com extrema didática, com extremo cuidado. Né? Então, ele desce a partir desse ponto, inclusive, a detalhes sobre a sintaxe grande. Né? De fato, a análise filológica, ela tem isto de muito interessante. Né? A filologia quer ser uma análise completa. Né? Ela tem essa pretensão. Né? O estudo filológico sempre teve essa pretensão de abarcar o todo, né? O todo cultural, de não analisar apenas os aspectos linguísticos, né? Como hoje se costuma muito fazer, né? Mas, ao contrário, tratar de tudo que pode ter referência com a obra literária. E o Auerbach faz isso com maestria. E a partir desse ponto, então, o que acontece? Quer dizer, aquele tom de generalização erudita, que, como eu disse a vocês, não está absolutamente fora do contexto. Né? Ele é gradativamente abandonado. Né? E por quê? Porque para que o Auerbach possa realmente se aproximar, não é, do seu, unicamente do seu objeto de estudo. Como eu disse a vocês, tudo isso foi um preparo. E percebam que isso é muito interessante. Quer dizer, a partir desse ponto, quer dizer, se nós já sabíamos que o Auerbach conhece a literatura anterior a Dante, né, e a literatura contemporânea de Dante, ele começa a nos mostrar que ele também conhece Dante, né, que ele não é um mero diletante, né. Mas que ele conhece não apenas a Divina Comédia, né, mas também conhece a Vita Nova, né. E começa a nos mostrar isso, né, começa a nos dar exemplos claros disso. E se, vejam o detalhismo dele, a análise, a profundidade da análise dele. Chega a tal ponto que ele pode encontrar, por exemplo, uma paráfrase de um texto bíblico, o que demonstra, sem dúvida, que ele também foi um estudioso, né, do texto bíblico. Mas vamos ler um trecho aqui, que é um dos trechos mais importantes e mais bem escritos no ensaio. Um trecho aqui da página 121. Muitos anos e mesmo décadas mais tarde, Dante retorna a miúde aos motivos do primeiro capítulo das Lamentações. Né? Ele se refere ao trecho das Lamentações de Jeremias, né? Quer dizer, um dos profetas bíblicos. Trecho do qual o Dante faz uma paráfrase na Divina Comédia, né? Na apóstrofe à Itália, né, cita aqui o trecho do Purgatório, né, e na Epístola Latina de número 8, redigida em 1314 e dirigida aos cardeais italianos. Nesse ínterim, seu horizonte se ampliava. E havia muito que ele deixara de dirigir seus versos a uma minoria esotérica. O Auerbach diz que os primeiros versos, quer dizer, os poemas da Vita Nova, eram dedicados a isso que ele chama de uma minoria esotérica. O âmbito de suas ideias estendia-se agora a todo o mundo físico, moral e político. E Dante dirigia-se a todos os cristãos. O lettore da comédia é todo cristão que vem a ler o poema, assim como a passagem das Lamentações dirigia-se a todos que passassem pelas ruas de Jerusalém. Dante chegara a um ponto no qual julgava-se antes um vas deleccione, um vaso escolhido, do que um escritor solicitando o favor de um público letrado. Na verdade, ele jamais aceitara a situação de escritor. Por mais que tenha esperanças de glória e imortalidade, ele não se esforça para alcançá-las bajulando o leitor. Tem demasiada certeza de sua própria força poética e das revelações incorporadas à sua mensagem. Já na Vita Nuova, seu encanto tem algo de coerção mágica. Ainda que boa parte de sua obra seja expressão de pesar e lamentação, sua voz, muitas vezes, soa mais imperiosa que súplica. Ela conclama aqueles que têm intellecto d'amore a ingressar no círculo mágico de seus versos. E termina com um exemplo do Purgatório. Percebo todo este raciocínio, né, este maravilhoso raciocínio, né, no qual ele identifica aquela que para Auerbach é a verdadeira personalidade dantesca, né? O de se não se considerar apenas um escritor como outro qualquer, né? Mas o de se considerar um profeta, né? Alguém que tem uma mensagem para a conversão do mundo, para a conversão dos seus leitores, né? Quer dizer, ele tira todo este magnífico parágrafo de onde? De uma mera parábola que ele encontrou, né, na Divina Comédia. Claro, quer dizer, evidentemente, quer dizer, eu preciso que ele aqui, nós temos anos de estudo, né, de um homem que se debruçou sobre a Divina Comédia, sobre os outros escritos de Dante, né? E tudo isso se reflete aqui, quer dizer, um parágrafo como este, uma conclusão como esta, uma analogia como esta, né? Ela não nasce do nada, né? Não é uma geração espontânea, né? Mas o importante é nós percebermos isto, quer dizer, uma simples paráfrase pode revelar mais, né, do que muitas vezes um capítulo inteiro, né? Então, o bom leitor, né, o leitor atento, o bom ensaísta, ele precisa ter esta sensibilidade, né? Ele precisa estar aberto a estes pequenos detalhes que são tão reveladores, que podem ser tão reveladores, né, como o Auerbach nos mostra aqui, né? Quer dizer, um belíssimo trecho, né? E percebam também como, quer dizer, aqueles que leram o ensaio devem ter notado isso, quer dizer, é como se o ensaísta também se soltasse, né? Quer dizer, ele abandona aquele tom assim preocupado em citar exemplos, né? Aquele tom realmente preocupado em trabalhar com certa didática, né? E passa de fato a desenvolver a sua interpretação, né? A sua análise, né? Mas percebam, entendeu? Eu já disse isso a vocês, mas torno a repetir, quer dizer, em momento nenhum, né, há qualquer tom professoral, né? Há qualquer tom de empáfia, né? Mas é nítido que ele realmente se sente aqui livre para interpretar, né? Bem, isto continua, né? Isto continua por algumas páginas com vários exemplos, né? E ele de fato faz a sua análise descer a minúcias, né? Quer dizer, ele inclusive chega ao ponto, na página 124, de levantar a possibilidade da existência de um trecho de humor jocoso em Dante, né? Quer dizer, ele também trabalha com essa hipótese. E é muito interessante porque ele é como se ele falasse, como se ele verbalizasse, como se ele pensasse essa hipótese, né, em voz alta, né? Quer dizer, ele nos torna cúmplices, né? Ele partilha conosco, com seus leitores, as possibilidades que vão surgindo na sua mente, né? Quer dizer, esta liberdade, né, de escrever, né, quer dizer, isso também revela um destemor do ensaísta, né? Ele se sente tão imerso no seu assunto, no seu tema, né? Ele tem tamanha segurança que ele não teme, inclusive, levantar hipóteses em voz alta, né? Bom, e depois de uma série de exemplos extremamente elucidativos, né? Quer dizer, ele então retoma, né, as suas observações. Né, a sua interpretação, tá? Vamos ler este trecho aqui. na página 125, né? Logo depois desses versos que ele cita, né? É fácil ver que a originalidade dos apelos dantescos é sintoma de uma nova relação entre leitor e autor, que por sua vez tem raízes na concepção que Dante faz de seu próprio papel e função como poeta. Com máxima clareza e consistência, ele conserva a atitude de um homem que, por graça especial, foi admitido à visão do além, como Enéas e Paulo antes dele, e a quem foi confiada uma missão de igual importância: revelar à humanidade a ordem eterna instituída por Deus e, por essa via, ensinar a seus semelhantes o que há de errado com a conformação da vida humana naquele momento específico de sua história. O poder imperial, consagrado à união e ao governo da sociedade humana, vê-se desprezado e quase destruído. O papado esqueceu-se de sua missão espiritual ao transgredir seus limites, ao cultivar a ambição e a avareza mundanas, e com isso arruinou a si próprio e corrompeu a família humana. Dante chega mesmo a descrever essa desordem como uma segunda queda do homem. Percebam, isto é muito interessante, né? Quer dizer, se nós compararmos, né, um ensaio como este, né, ao que se faz hoje, em termos de crítica literária, né, este texto ganha uma configuração realmente surpreendente, né? Percebam que não há limites, né, para a análise do Auerbach. O seu objeto de estudo, né, ainda que ele seja muito limitado, muito restrito, né, nós estamos falando exclusivamente de uma característica estilística, quer dizer, dos apelos ao leitor, né, em Dante, né. Apesar disto, o Auerbach, quer dizer, ele envereda para toda uma questão política, para toda uma questão religiosa, né. Quer dizer, ele inclusive entra, como nós vimos no trecho anterior que nós lemos, em que ele explana sobre a paráfrase do livro de Jeremias, né, do trecho do livro de Jeremias, quer dizer, inclusive avança para o âmbito da própria psicologia, né? Então percebem, esta também é uma outra grande lição que ele nos dá, né? Quer dizer, tudo serve, né, a um ensaio cujo título dá a impressão de tratar de algo muito restrito, né? Mas na verdade, quer dizer, o bom ensaísta pega o seu tema, muitas vezes aparentemente restrito, né, e leva o leitor para muito além daquilo que o leitor imagina, né? Quer dizer, nenhum de nós poderia imaginar que, quando nós começamos a ler, quer dizer, o Auerbach nos levaria a estas conclusões, né, de forma. Né. Bem, e ele continua, então, né, ele continua desenvolvendo, né, a sua ideia, né? Quer dizer, mostrando como essa relação nova entre poeta e leitor se dá, né, na obra de Dante, uma coisa absolutamente nova que não havia sido feita antes, né? Ele desenvolve isto até então quase que o final do ensaio, né? Quase que o final do ensaio, onde ele vai então nos oferecer uma ótima surpresa, né? Mas antes de nós chegarmos realmente no final, há um outro trecho fantástico, né? Muito bem escrito, na página 128, né? Que eu gostaria de ler com vocês, né? Dante foi o autor de um livro, e o Vas de Lecione, da revelação apresentada nesse livro. Por conseguinte, o livro teria que combinar didatismo e fascínio poético, em uma espécie de encantamento inescapável da alma, que se prestava particularmente bem à revelação, a qual, por sua vez, se apresentava como uma sequência de eventos, como uma viagem pelo além, de forte comoção em todas suas partes e sempre ligada aos problemas mais urgentes da vida contemporânea. A comédia é um desenvolvimento singular da tradição do Evangelho, que também era revelação de uma doutrina em torno a um evento histórico. Como anunciador de uma revelação, o poeta ultrapassa seus leitores. Sabe algo de máxima importância que os demais devem aprender com ele. Apesar da caridade que pratica para com seus semelhantes ao transmitir-lhes seu conhecimento, e apesar de, como ser humano, ser igual aos demais diante de Deus, a graça divina elevou-o acima dos outros mortais ao elegê-lo para essa revelação especial. O leitor não é seu igual. Pode até repudiar a mensagem de Dante, julgá-lo mentiroso, falso profeta e emissário do mal, mas não pode argumentar com ele em pé de igualdade. Só pode pegar ou largar. É claro que estou exagerando. O leitor contemporâneo já sabia que tudo aquilo, missão, jornada, revelação no purgatório e no inferno, era ficção poética. Mas a ficção funde-se tão bem à realidade que logo se esquece onde começa seu reino. Esse trecho é antológico, é maravilhoso. E a narrativa de Dante é tão densa, tão invariavelmente consistente em sua articulação de eventos reais, que parte de sua sugestão realista sobrevive, ao menos por algum tempo, em muitas mentes. De qualquer modo, a relação com o leitor que se expressa nos apelos é inspirada por essa ficção poética. Dante dirige-se ao leitor como se tudo o que tem a relatar fosse não apenas a mais pura verdade factual, mas a verdade infundida de revelação divina. O leitor, assim como Dante o concebeu, e Dante, na verdade, cria seu leitor, é um discípulo. Não lhe cabe discutir ou julgar, mas seguir com suas próprias forças pelo caminho que Dante lhe impõe. Bem, este parágrafo é magistral. Vocês percebem que nós temos a sensação, por um momento, na primeira parte do parágrafo, que o Auerbach, ele está incorporando o universo dantesco. A impressão que nós temos é que, quer dizer, de repente, ele fala como se aceitasse passivamente todo o universo que a Divina Comédia nos oferece. Quer dizer, por um momento nós temos a impressão de que aquele distanciamento, tão necessário entre o estudioso e o seu objeto de análise, o seu objeto de estudo, que esse distanciamento desapareceu. E, no entanto, quando nós estamos tomados por essa impressão, tomados pela impressão de que ele incorporou a profecia dantesca, digamos, né? Ele então, quer dizer, ele toma distância, né, novamente, né? E então ele diz, é claro que estou exagerando, né? O leitor contemporâneo, e então ele retoma a sua análise, né, num outro parágrafo, num outro parágrafo. Mas há um outro dado muito importante que nós não podemos perder de vista. Né? Nós não podemos perder de vista que este parágrafo é uma demonstração muito clara da postura intelectual de Auerbach. Este tipo de comportamento que ele tem, né? De não se contrapor, né, com violência, né, com agressividade, né, ao seu objeto de estudo, é um comportamento que se repete em toda a sua obra, em toda a sua ensaística. Né. Quer dizer, esta sensação que nós temos de que ele, apesar de ser judeu, incorpora os valores cristãos, né? É uma sensação que nós temos em todos os textos que ele escreve, né? Leiam, por exemplo, em Mimesis, o ensaio dele sobre Homero, e vocês terão a mesma sensação, né? Isto é muito interessante, porque este é um outro comportamento muito, muito difundido na atualidade, né? O comportamento de que, pelo menos é o senso comum, né? Quer dizer, de que o intelectual, para ser intelectual, ele necessariamente ele deve ter certa agressividade crítica, né? Quer dizer, ele deve ser capaz de se contrapor ao seu objeto de estudo, né? E muitas vezes com arrogância, né? E, no entanto, não é isto que nós vemos aqui, né? Quer dizer, nós vemos um homem, então, disposto, né, a penetrar naquele universo cristão, medieval, né? Quer dizer, disposto a penetrar na mente deste magnífico poeta, compreendê-lo, né? Quer dizer, dentro da realidade da sua cultura, né, com as suas características pessoais, com o momento, com a conjuntura política na qual ele vive, com a sua formação intelectual, né, e dentro de tudo isto, então, fazer uma análise filológica, na qual, no entanto, né, apesar de toda esta maneira equilibrada, digamos, de estudar, né? Ele mantém distância e mantém e jamais perde, então, a sua capacidade de fazer crítica, né? Isto é muito interessante, né? E é uma característica sempre presente, né? Nos textos do Auerbach. Bom, muito bem, depois de fazer esta análise maravilhosa, né, quando nós achamos que, então, já não há mais o que mostrar, né, a tese dele está praticamente já demonstrada de maneira exaustiva, né, com exemplos, com tanto na Antiguidade como na Idade Média, né, com relações com a retórica, né, enfim, quer dizer, ele já fez um percurso longo, né, exaustivo, quando nós achamos que tudo isso, então, nós já estamos nos encaminhando para o final, né, depois que ele faz essa análise minuciosa, né, ele, então, ele extrapola, né, o universo dantesco, né, e retorna no passado de forma surpreendente, né, de forma inesperada, para fazer uma analogia absolutamente genial. Né? Ele vai então, ele se volta para a oração da coroa, né, de Demóstenes, e vai fazer então uma rápida análise da oração da coroa, que é uma das peças de retórica mais famosas, né, da literatura universal. E vai então fazer, vai tecer uma análise, né? Uma análise. Mas uma análise que não é gratuita. Né? Uma análise que surge para quê? Para corroborar definitivamente, né, tudo o que ele vem dizendo sobre Dante, sobre esse aspecto do apelo ao leitor na obra de Dante. Né? E é uma parte também maravilhosa, de grande erudição, muito bem escrita. Se vocês não leram o ensaio, eu realmente recomendo que vocês percam algumas horas, né, ou ganhem algumas horas lendo, porque é uma análise fantástica que ele faz. Né? E depois, então, ele retorna ao seu objeto de estudo. Né? Mas retorna agora, quer dizer, agora o objeto de estudo dele já não é mais, entendeu? Quer dizer, aquilo que o professor, aquele alemão do qual nós falamos, que, na Europa, que ele cita no início do ensaio, quer dizer, ele já ultrapassou muito, né? Quer dizer, tudo aquilo. Ele coloca agora, quer dizer, agora nós estamos num universo completamente diferente. Ainda estamos falando sobre os apelos do leitor em Dante, mas sob uma perspectiva absolutamente nova, né? Sob uma perspectiva agora universal. Né? E usa então a oração à coroa para mostrar que aquele critério usado por Demóstenes, né, em Dante já não existe mais. Né? Quer dizer, por quê? Porque a cristandade modificou completamente, não é, as próprias concepções políticas. Né? Enfim, nós não vamos entrar nesse assunto, porque não é o que nos interessa, né? Como eu disse a vocês. Mas ele faz isso de uma maneira maravilhosa. Né? E chegamos, então, ao final do ensaio. Né? Em que ele mostra, então, toda a força poética do Dante. Né? Quer dizer, mostrando, então, como essa força poética do Dante, né? Quer dizer, e como essa forma de apelar, né, à cumplicidade do leitor, né, essa força poética não teria alcançado a sua perfeição máxima, né, se ela não tivesse sido inspirada por uma que ele chama de uma verdade visionária que transcendia o sentido imediato e visível. Né? Quer dizer, que é exatamente, então, toda a concepção, né, cristã, né, inclusive teológica, né, que o Dante tem e que ele desenvolve na Divina Comédia. Né? E termina, então, é claro, exaltando a poesia dantesca, né, com esta frase. Quer dizer, o renascimento cristão do Império Romano, né, é a primeira concepção de uma unidade política terrena, e a interpretação cristã da vida humana como queda e redenção está na raiz de toda a compreensão dialética da história. Em sua visão, Dante combinou ambas. Alcançou, assim, concepções muito além do horizonte da democracia ateniense de Demóstenes. Assim, talvez ainda seja legítimo dizer que Dante falava a seus leitores, como ainda fala a nós, com a autoridade e a premência de um profeta. Evidentemente, nós não precisamos concordar com ele, né? Porque o nosso objetivo aqui não é esse. Mas o nosso objetivo é ver exatamente o que nós vimos, né? Um homem que parte de uma concepção, de um objeto de estudo extremamente restrito, né? E faz isto então se ampliar numa análise inigualável, né? Numa análise sem precedentes. Tudo entra aqui, né? Religião, política, teologia, gramática, enfim, linguística, né? Percebo então que o objetivo da nossa aula hoje é exatamente esse, mostrar como aquilo que poderia ser uma crítica literária extremamente específica, né, até tediosa, cansativa, né, na mão de um mestre, como foi Auerbach, ela avança para muito além da obra analisada. E vejam, ela faz isto sem se desgarrar, né, sem se afastar, sem se separar do seu objeto de estudo. Quer dizer, isto é muito interessante. Ele amplia, né, de uma maneira surpreendente, né, quer dizer, é uma verdadeira análise filológica. Quer dizer, é uma análise que almeja a plenitude do seu objeto, né? Mas sem abandonar o seu objetivo inicial. Né? Isso é muito interessante e poucos conseguem fazer isso. Né? Poucos, realmente poucos conseguem. Bom, muito bem, esta era a nossa aula de hoje. Né? Nós vamos agora fazer um breve intervalo, como sempre, de uns 10 minutos. E voltamos, então, para responder às possíveis perguntas. Bom, vamos responder, então, às perguntas. Nós recebemos uma única pergunta, que é do BEP. E ele pede uma ajuda técnica. Ele pede orientações técnicas para escrever um ensaio. Regras, como as que existem, diz ele, por exemplo, para se escrever um soneto. Bem, eu realmente não acredito que seja este o caminho, né? Não acredito que esse seja o melhor caminho, não só em relação ao ensaio, né? Mas em relação a outros gêneros literários, né? Como o conto ou o romance, né? Algumas formas poéticas são formas fixas, né? Para as quais há algumas regras, há um número de versos, né? Cada verso tem um número de sílabas, né? Mas quando nós estamos no âmbito da prosa, né, as coisas evidentemente não funcionam bem assim. Quer dizer, eu acho que o caminho ideal em termos didáticos é aquele sobre o qual eu venho falando a vocês desde o curso anterior, né? Quer dizer, a partir de uma leitura, né, bem feita, né, uma leitura inclusive, sobre a qual eu falei exaustivamente, dei exemplos a vocês, né? Nós então começamos a captar o estilo do autor, como ele constrói a sua argumentação, o seu pensamento, como ele constrói o seu texto. Este é o caminho ideal. Né? Por quê? Porque assim, é muito simples dar uma forma, né? Dar uma receita, e vocês seguirem essa receita. Quer dizer, é exatamente o que eu não quero. Quer dizer, eu quero que vocês realmente construam o texto de vocês a partir da leitura de vários exemplos. De uma ampla gama de autores, de bons autores. Isto é o principal, quer dizer, educar a própria sensibilidade para ver as infinitas possibilidades que o texto oferece. Isto é o principal. Quer dizer, concordo que muitas vezes a gente se sente perdido, a gente se sente desorientado, né? Principalmente se nós não estamos habituados a escrever. Né? Mas é exatamente este o exercício que eu quero que vocês façam. Né? Veja, eu até posso me comprometer em procurar alguma coisa nesse sentido. Né? Mas, de antemão, digo que não é o melhor caminho. Porque o que vai acontecer? Você vai ficar preso a um determinado esqueleto. Né? Vai ficar atado a essa receita. E depois, para se libertar desse molde, dessa forma, vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Né? Muito complicado. Contudo, acho que há um livro, né, que poderia ajudar você não a escrever um ensaio. Né, esse livro não oferece uma receita pronta, não oferece regras sobre como escrever um ensaio. Né, mas é um livro que eu acho que é o melhor livro que existe sobre redação. Né, sobre escrita em geral no Brasil, que é o Comunicação em Prosa Moderna, do Otton Moacir Garcia. Né? Acho que é Moacir o segundo nome dele. Esse livro é um livro publicado há muitos anos, né, pela Fundação Getúlio Vargas. E ele é muito bem escrito, é muito bem pensado, muito bem estruturado. Os exemplos são ótimos, né? São muito bem escolhidos. Né? Eu não sei se ele está vivo ainda, mas enfim, o livro tem sido constantemente sendo reeditado há muitos anos. Se você entrar no site da Fundação Getúlio Vargas, lá você tem, inclusive, disponibilizado o sumário do livro, né, para que você veja se isto pode ajudar você. Né. Esse livro, esse Comunicação em Prosa Moderna, ele é muito bom, porque o autor parte dos elementos mais simples, né, de composição de um período e vai até os mais complexos, né, e sempre dando exemplos ótimos. Então é o que eu digo, ele não vai ajudar você, ele não vai te dar uma receita sobre como escrever ensaios, né, mas vai ajudar você a desenvolver as suas ideias, né, não necessariamente num ensaio, mas numa dissertação. Né? O que pode ser, então, um primeiro passo, né, para você se sentir mais seguro, né, para escrever um ensaio e para, quem sabe, até entender melhor os diferentes tipos de ensaio que nós estamos analisando no nosso curso. Bem, eu dei uma espiada no livro, veja o sumário, vá até uma livraria. Esse livro está em todas as livrarias, é um livro de fácil acesso. Consulte, folheie, leia com calma, veja se não é isto que você está sentindo falta. Né? E qualquer coisa me escreva, né? E nós continuamos com a conversa. Eu acho melhor este caminho, apesar de parecer mais trabalhoso, do que simplesmente oferecer uma receita a vocês sobre como escrever um ensaio. Né? Vocês vão, como eu disse, não só você, Beto, mas a tendência em geral do ser humano é essa. Quer dizer, nós nos apegamos à receita, nos apegamos à solução que está ali, e então começamos, e depois para se libertar dela é muito mais difícil. Tá bem? Mas procure o livro e nós voltamos a conversar. Muito bem, meus caros. Então, até a próxima semana. Até a nossa próxima aula. Amanhã, aí, até o final da tarde, no máximo sexta-feira, vocês já terão, então, o ensaio da próxima semana. Muito obrigado, boa noite e bom final de semana para vocês.